Obrigada, presidente. Cumprimento os colegas vereadores, as pessoas que, de uma forma ou de outra, nos acompanham pelos meios de comunicação. Quero deixar registrado que, na noite de hoje, nós fizemos a votação da redução do número de vereadores para a próxima legislatura, o número de 15 para 11, mas não passou na votação. Quero dizer às pessoas, e aqui posso nominar, porque quando se diz às pessoas, a gente não refere a alguém em especial, e vou dizer alguns dos nomes que me procuraram e conversaram comigo: Pedro, Ana, Raquel, Maurício, Marcílio, Paula, Chico, Luana, pessoas que eu represento através destes nomes, que me pediram, e eu o fiz, para colocar em votação o número de 9 vereadores para a próxima legislatura. Quero registrar a essas pessoas que me escutam neste momento e que acompanham de perto o meu trabalho, que eu fiz a minha parte e propus a emenda, mas não teve êxito, porque não consegui 5 assinaturas. Mas atendi o pedido destas pessoas, as quais representam, e muitos são professores como eu. Quero também aproveitar este momento para pedir a atenção especial das pessoas que me ouvem neste momento para o momento crítico que vivemos. É preciso que tenhamos responsabilidade e que entendamos, cada um, que há necessidade de sairmos para trabalhar, há necessidade de sairmos de casa, mas há uma necessidade muito grande de cuidarmos da saúde nossa e do outro. Foi decretado para o estado do Rio Grande do Sul que todos devemos usar máscaras. Isto é para me proteger e para proteger o outro. Então, que a gente tenha o cuidado e o entendimento de que as deliberações feitas é para que as pessoas possam trabalhar, muitas pessoas voltem à sua função, isso é importante. Mas os cuidados precisam ser redobrados para que a gente tenha o contato com o vírus, mas que a gente consiga se proteger utilizando as máscaras, que elas servem muito para a proteção de cada um de nós. Além disso, que a gente tenha o cuidado, o repetido cuidado de lavar sempre as mãos, de não levar as mãos ao rosto desnecessariamente, porque com isso nós estaremos nos protegendo. Então, que a gente siga as orientações. E quero chamar a atenção das pessoas que me ouvem neste momento. Hoje à tarde tive um encontro com um esportista de profissão, um atleta do futebol. Conversando com o Romano, ele externou para mim o quanto ele está preocupado e frustrado com as alterações que estão fazendo para futebol não profissional, para outras atividades, e não estão cuidando do profissional que vive do esporte e que precisa sustentar a sua família. Então, é importante que haja uma atenção, e os clubes esportivos, eles têm condições de se organizar, eles têm condições de atender os critérios e cuidar da higiene. O esporte do futebol é um esporte de contato físico. Nós temos que observar muito e termos muito cuidado com as pessoas que estão voltando a jogar o seu futebol em quadras esportivas fechadas e com este contato. Que tenhamos critérios e cuidados, mas que também as autoridades olhem para estes que são profissionais e são profissionais e sustentam os seus filhos a partir do seu trabalho no esporte. Quero também, rapidamente, reverenciar um grupo solidário que já fez 3 eventos solidários, que trabalham incansavelmente e conseguem, junto com o seu fazer na culinária, ora pizza, através das mãos do pizzaiolo Juliano Araújo, ora fazendo hambúrgueres, junto com a equipe, que é a Ana Paula, Roana, Igor, Iana, Lau, Severo, Ricardo, e estão conseguindo reverter o resultado do trabalho e da venda. Estes jovens incansáveis para conseguir atender a municipalidade necessitada em cestas básicas em alimentação. Parabenizo a equipe e digo que chegamos um momento, senhores, de vivermos com menos e cuidarmos daquele que está ao nosso lado e está passando por muitas dificuldades. Agradeço o tempo que me foi dispensado e desejo a todos uma excelente semana. Próximo vereador inscrito, vereador Telmo Vieira.